Meu amor é marinheiro e mora no alto mar. Seus braços são como vento. Senhor poeta, vamos dançar. Caem cometas no alto mar. Cavalgam zebras, voam do atiram pedras, arrancam dentes. Senhor poeta, vamos dançar. Caem cometas no alto mar. Soltam-se as velas, vamos largar. Caem cometas no alto mar. Senhor poeta, vamos dançar. Caem cometas no alto mar. Revalgam zebras, voam doentes, atiram pedras, arrancam dentes. Poeta, vamos dançar. Caem cometas no alto mar. Soltam-se as velas, vamos largar. Caem cometas.